Olho as estrelas e elas estão distantes, mas tenho fé e vou mais adiante. Nos sonhos que se vão, que envolve o coração, às vezes vem forte a solidão. Coisas do passado que ficaram guardadas na mente, num peito sufocado. E bote pra fora o que tá sentindo. Abra de novo seu lindo sorriso. Amar é tão bom, tão bom. Chega de sofrer. Ame a si mesmo, ame a vida. Que amar é viver. Amar é tão bom, tão bom. Chega de sofrer. Ame a si mesmo, ame a vida. Que amar é viver. Eu olho as estrelas e elas estão distantes, mas tenho fé e vou mais adiante. Nos sonhos que se vão, envolve o coração. Às vezes vem forte a solidão. Coisas do passado que ficaram guardadas na mente, num peito sufocado. E pode ir pra fora.